3-6-6, destabilizado, visual, gol 1271. Gol 271, completa final, chame Toy 1-1-8, décimo meio, tem um bom pulo. 18-6, obrigado. Para o táxi, gol 1-8-1-7, com 1-5-6 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando galeão. No 7, autorizado o táxi, reporte ponto espera pronta, ajuste no 0 no 2. Livre táxi, esse é o ponto espera, altímetro no 0 no 2, boa noite no 7. Gol 1271, está estabilizado no RNAV. 1271, pouso autorizado na opção no 0, 040 graus, 2 nós. Autorizado o pouso na 10, gol 1271. No 7 após o pouso, tráfego na curta, ele mantém. Após o pouso da aeronave, ele mantém, 8 no 7. 271, os 38, a minha escolha táxi Alfa Juliette até o portão 5. Alfa Juliette para o 5. Autorizada a decolagem, vento 040 graus, 3 nós. Livre decolagem, voo no 807, obrigado. Após decolagem, controle, 1208, bom voo. 208, ótimo trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 8 no 7. Bom dia, gol no 8 no 7, contato radar, só para o nível 360, saída ABO. Só para o 360, saída ABO, gol no 8 no 7. Gol no 817, restrito para o nível 340. Sim. 340, gol 1817. Controle Salvador, Web 9730, boa noite. Boa noite, Web 9730. Identifique, chega na mar e desça para 2000 pés, ajuste no 012, informe estabilizar na final de elétrica. Mari 1012, identificou, descendo para 2000, reportaria estabilizado, informa que perdeu contato com o centro. Gol 1817, me Recife, na frequência 1288 e alterna 1260. Vai chamar Recife na frequência 1288, alternando 1260. Boa noite, gol 1817. Boa noite. Tranquilizado, Copa Vista, 9730 Web. Web 9730, completa final, chame torre 186, tomou bolso. 186, brigadão. Torre Salvador, muito bom dia, boa noite. É o Web 9730, está estabilizado. 9730, boa noite, continue. Cheque frente todo. Tá bastante travado. Gente, o vento em Salvador é 020 graus, 2 nós, ajuste 1012, tem pouso autorizado na pista 10. Livre pouso com 1012, o 9730 Web. Foxport, Jet 9730. Web na minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 7, Patio 1, Sulu 57. Alfa, Juliette, portão 7, objeto 5930.